Portal do Arrocha. Asas livres. Disseram que eu tava contra no bar. Pra minha federal foram me denunciar. Eu tava bebendo com outra mulher. Quero ver se tem uma provinha aí sequer. Eu só não contava que me filmaram beijando a outra. Mas esse cara duvida, meu mano. Não quebra meu carro por engano. A gente nega até a morte, mas tô na frente do seu salão de beleza te dando a maior desculpa do ano. Não era eu, era meu irmão gêmeo. Ele que é boêmio, ele que é boêmio. Não era eu, era meu irmão gêmeo. Ele que é boêmio. Disseram que eu tava com outra no bar. Pra minha federal foram me denunciar. Eu tava bebendo com outra mulher. Quero ver se tem uma provinha aí sequer. Eu só não contava que me filmaram beijando a outra. Mas esse cara duvida, meu mano. Não quebra meu carro por engano. A gente nega até a morte, mas tô na frente do seu salão de beleza te dando a maior desculpa do ano.